60288, 5219. Piloto comando, capitão Erno, tempo de voo, 12 minutos, eu aqui 4, padrão. Poder padrão até o TRE, próximo CAB, decolagem autorizada, já presente, a prova é sul, para ingresso no litoral, agora na transferência de comunicações, 02. Agora na transferência no litoral, 02. Confirma, destino nível. Destino é Recife, nível 370. O 3 2-1 minutos, controle no 2-0, décimo 8, verdade? 2-0-8, boa noite. Zero 050 0-5-0, grupo. 2-1-9 pra cruzar o pátio, ó, pá. Eu só deu para o solo para o Guardião 02. Guardião 02, mantenha a presente por até a 24 fora de Itapuã, guarde a transferência de comunicações. Itapuã, guarde a transferência de comunicações, Guardião 02. Só que assim que bloquear o farol de Itapuã, chame o controle 1208 até a volta, Guardião 02. Itapuã, 208, até o retorno, Guardião 02. Gol 1395, sol. Na escuta, 1395. Tem um plano da companhia aqui para as 20h35 Recife, porém é um gol 1856. 80, é presente, está autorizada para a direta de Leda após Leda Bridge. Estado 380, é presente Leda após Leda Bridge, 3145. 58. Decola pista no zero com a esquerda, Cida Puca, transição Caju, controle 120, décima 8, aciona 5117. Ok, número 3, 105, valeu. Então Caju, 1208 é o controle, e 5117 é o transponder 1895. Por 856, correto, reporte pushback final. Reportarei, pushback acionamento, gol 1856. Aporta visual, 02. W6720, desce para 2000, 2000, mantém a proxy aí. Então vai curvar agora para o localizador na esquerda, 130. Esquerda, 130, 120. O Golf desce para 3.000 pés, ajuste 1.015. 3.000, 1.015, Golf. Go 1612, descend off level 050, reduce your speed to 210 knots. Ok, now 220, reducing go 1612. 4206, estabilizando campo à vista. 4206, complete final, chama a torre no 8.612. 18.612, boa noite. Boa. Oscar Papa Golf, vetor radar para o sequenciamento, curva agora à esquerda, na proa 020, o limite será o localizador. Esquerda 020, limitado pelo localizador. Golf. Eixo da 1735, reporte baixar travado no externo, o vento 110 com 8.015 no altímetro. Ok, senhor, grato pela informação, já era hora dele estar indo dormir. Mas a gente, ele avisa aí quando tem baixar trabalho. Nativo, o concentração está deslocando no sentido norte-sul, bem no eixo da 1735. Ok, senhor. Alô, curso, leve 6720. 6720, completa o final, chama a torre no 8612. 86, graças. Salvador, boa noite, leve 6720. 6720 da Webjet. Sente do tráfego 2-3, pista 1-0. Reportará, marcador externo checado o trem. Tráfego avistado. Sente, reportará. Reduzir a velocidade para 1-409. Do sol 1-409, é a cruz do novembro. rapaz já deslocou a direita do eixo de aproximação, 110 graus, sul do nosso, todo autorizado. Azul. Grato, senhor. Da controle. Escuta. Intenção de pouso na 735. Apagou o controle. O limite agora será a radial 320 de Salvador. 320 de Salvador. Atingir, mantenha 3 VPS. Axel 9 vai mexer na 8612. 01612, reduce your speed to 180 knots. 180, go 1612. Descend now to 4000 feet, KNH 1015. 4000, 1015, 1612. Nessa altitude, em cima inicia, reporte reinterceptando a final na sequência, 6720. 7, sir. Exo Novembro, na escuta, torre. Afirmativo. Está presente, dá autorizado a encurtar direto para a final da pista 35. Reporte na curta, checado o trem, Novembro. É 197 ou 35, confirme. 35. 35 mesmo, então autorizado na presente final 35, reporte na conta checada, valeu? Para retorno a Salvador. Cliente 500, pede a porta através do Pitaçu. Vai cortar através do Pitaçu, guardião 02. Oscar, só pagou para o localizador direito 140. Direito 140. Vai 6720. Negativo. Left heading 360. Turn left, head top, go 1612. Your limit will be radio 300 off Salvador VOR. Okay, the limit will be 300 from Salvador VOR. O avião 02, transformação, tem tráfego do avião 0 do Epsilon November. Agora posição de 12 horas, 1 milha ou no meu pés. Mantenha 500 pés, guardião 02. 500 e está tudo pronto, guardião 02. A pista 0 está livre, pouso autorizado, vento de 100 graus com 8 nós. Livre pouso na 10, na 7 a 0. Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, 01. Lembra, tráfego à sua esquerda, final aproximadamente 3 minutos para a cabeceira, não vai interferir na sua aproximação, Novembro? Possível, ciente, Novembro. Chama Recife, 1251, alternando na 3325. 251-3325, 31345. Guardião 02, torre 98, meia dúzia. Torre 98, meia dúzia, boa noite, Guardião 02. Salvador, go 1612. Go 1612, go ahead. Hey, it canceled, heading 020 to avoid weather. Turn now right, heading 050 to the localizer, descend to 3000 feet. 050-3000, voo 602. Salvador, boa tarde, voo 601. 1601, boa tarde, desce para 4000 pés, acionado identificação, na chegada Bonf, ajuste 1015. 4000 da Bonf, 1015, voo 601. Nota, Portugal, 022, observe, drop on shot final, after that, line up and wait, runway 10. behind traffic on short final, line up and wait 10-1-0 behind, FTO 022, we got it 108. Base para sinal do 97, baixado e travado, Eco Zulu November. Afirmativo, 37 Objeto cruzando o eixo, pouso autorizado piso 35, 110 graus com meia dúzia de nós. Nova lá. De comunicações. Dia 02, chame o solo controlado Pátio do Grael, vento é 90 com 10 nós. 02. Jet 6720 no solo 31 no direito, liberou 219. 219. Controlador no solo controlado, parte do Léo, guardião 02. Aos 31 minutos, frequência livre estacionar, boa noite, Elon. Oh. Corre, Oscar, Papagolf. Papagolf com a pet final no 0, reporte para o cancelamento e a base pela direita no 7. Falou, Beck. Eu de lá. Aero Portugal 0, tudo clear for takeoff. Runway 1090, divisa 10 knots. Clear for takeoff, runway 10, Portugal 020. Eco Zulu, November. No solo 32, já efetou o backtrack, táxi em frente, primeira direita, a estacionar. Aero está, frequência livre, November. Alinhar e manter cabeceira no zero. Novembro liberou, até boa noite, novembro. 67, formação Victor, Brasília. 340 para gente. 3567 para Brasília, 340 nível autorizado, e depois o Lumo 7, decola a pista no zero com a direita, saída Arbor Elefa, controle 120.8, aciona 5120. Vai ser. 408, Abigail 022, boa noite, obrigado. 1208, 5120, transponder, Tantra 356. Você já vai estar correto, eu posso puxar para o Senado, Tantra 356. Pode dar. FCL 022, man, passing 2000. FCL 022, good evening, radio contact on departure, climb for level 370. Book at the correction, moment departure, debit transition. Climbing for level 370, Momo departure, cabin transition, FL 022. Santra 567. Provado, chame checado no 7. Oh. Meu bravo, acho que comeu. Obrigado. 1612, complete final, we contact power now, 118.6. Yes, yes, yes. Have a nice night and weekend too. Are you too? Good evening, go on. 6-1-2, established. On a 1-1-0. 6-1-2, call me over auto micro for letting you down and lock the runway, yo. Okay, call you back. Papa Romeo, Oscar, Papa, Papa, decolagem autorizada, pista no zero, 100 graus, 10 nós. Oscar, Papa Golf, pista no 7, pouso autorizado, 100 graus, uma dos nós. Papa Golf. Oh. Romeo Oscar, Papa Papa, decolado 36, controle 1, 208, boa viagem. Obrigado, Pablo. Oscar, Papa Golf. Solo 36, direita, está frequência livre, vamos retirar. Salvador 354 no 5 para apoio estacionamento. Autorizado, reposto para um táxi 545. Portada táxi. Salvador, FL 022, any chance to proceed direct J-Beat? Stand by, for coordination, maintain the Momo heading. Roger, standing by FL 022. Go Salvador, Salvador. It's cleared now, fly direct to the beach and restricted flight level 290. Direct to the beach and restricted flight level 290, Salvador 022, muito obrigado. Uno 601, livre de restrição, desce para 2015, livre final LS, X-ray reporte estabilizado, Go no 601. Repassarei estabilizado no X-ray. Tomei 15, gol 60, obrigado. Gol 60 não confirma o transporte de órgãos vitais? Afirmativo. Afirmativo? Sim. Gol 60 não confirma, é afirmativo ou negativo? Não, afirmativo, estou transportando. Afirmativo, estou transportando, então vou passar a informação à torre. Obrigado. Salvador é o 6143, transfere, está cruzando 250, em descida 160. Com a informação Vitor. Channel 6143, a sua identificação. Estacionado 507? Afirmo. 6143, a sua identificação, desce para 4.000 pés. O ajuste 1015 Salvador. 4.000, 1015, 6143. One 612 on the ground at 40, leave to the right and call 121 to small 9. To the right, the 121 to small 9, go 1612. Bono, alternando 3325. 251, 3325, boa noite. Boa! Cover the ground, go 1612. 612, approve taxi via Alpha, report for taxi Juliet. Taxi via Alpha, report taxi Juliet, go 1612. Autorizada Alfred Pelo está seguindo como número 2 na aproximação. Mas o tráfego que segue a sua frente como número 1 está a 60 milhas à frente. Autorizado Pelo e manter high speed. Pelo high speed, 143. Passe 1 no Indy Alfa, ponte para 2, 8612, que está no 015, ou 3514, 15. Passe 1 Indy Alfa, 2, 8612, é grato, boa noite. Receive sent 126.85, if enable 125.45. Receive 126.85, enable 125.45. Muito obrigado pela cooperação, boa noite, FGL 0. Boa noite, bom voo. Obrigado. Salvador 3, Salvador, 356, correção 5495. Pronto, espera. Pronto. De preferência, decola da Charlie. Ok, tá atualizado. Alinhado decolado, vento 120 graus, 10 mais. Receptou o curso do localizador, volta 60. 7720 para o Galeão, nível 360, via Pesulu 10, autorizada. Cola pista no 0 com a direita, saída da El, Leda Bridge, controle 120.8, aciona 5133. Autorizado 360, Galeão, na Pesulona 0, decolada 10, cruza direita, Tael, Leda Bridge, 1208 no controle, 535 no transponder. 5133, confirmando transponder, reporta pushback, sinal 6720. 5133, gente, reportar. Salvador, boa noite, gol no 601. Está na final, baixado, trabalho. 7601, autorizado pouso pista 10, Antônio 00 graus, 8 mais. Teve pouso pista 10, 601. IP 5415, decolas 45, controle 120.8. 120.8, boa. Controle, muito boa noite, IP 5415. Cinco 5495, sob contato radar, sobre 140, do presente Pro de Coral. Da presente Pro de Coral, Trepi, 5415. Salvador 3567 para o táxi com 128 a bordo, 4:20 com fim. 78 a bordo, confirmando 3567, táxi 741 no Indy Alpha, temperatura 2612, Senegal no 015. Indy Alpha lá 186, ajustado 3567. Salvador 4206 da Azul, me escuta para a cópia 370 para a Retrix. É, confirma, show. Aeronave é o 4206 da Azul. Azul 4206, Recife 370, via Perusca 58. Decola pista no zero, curva esquerda, sai da PUCA, transição Caju, controle 1120 da cima 8, aciona 5124. Salvador 370 aprovado, 358, curva esquerda, PUCA, Aracaju. 208, controle 5124, responde. 5124, corta os becos, estamos na posição 1, amarelo. Direita, 19, 01. Salvador, vou. 601. 601, táxi A. Alfa Juliette 204. Alfa Juliette 204, 601.